solo. Gente, não aprendam meus truques. Boa noite. Tá? É o bonecão da estrela. A novinha esqueceu o número do meu AP, mas em forma de canção eu vou falar pra você. Então preste atenção, por favor, novinha linda. Eu não moro no 10, no 20 ou no 30. Não fico no 40, nem tampouco no 50. O número do meu AP eu vou falar pra você. Eu fico no 60, eu fico no 60. Eu fico no 60, eu fico no 60. Eu fico no 60, eu fico no 60. Eu fico no 60, eu fico no 60. Eu fico no 60 do lado, eu fico no 60 do outro. Eu fico no 60 embaixo, eu fico no 60 gostoso. Eu fico no 60, eu fico nu. E aí, meninas, novinhas, nifetas, vou pedir uma barca de sushi pra vocês, tá? Tá bom? Eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60, eu fico no 60. Isso aqui não acompanha a política, não. Eu fico no 60.